547 Itália, esquerda, proa 320. Reporte estabilizado. Esquerda 320, reporte estabilizado, 9075. Roger 023. Alô, mestre Calma, escada do topo. Lá presente, intenção de apressar para o Pátio Grande. Apresente autoridade do Pátio do Grande, vento 240 graus, 109, guardião 02, reporte solo controlado. 240 com 190, é preparado o solo controlado, guardião 02. Livre à esquerda, chame solo 121 decimal 9. Quero 219, boa. Do Salvador, está passando linha 6 próximo, entre a 8 e a 4. 755, nesta ponta, intercepta o curso do localizador, reporte estabilizado. Ok, está interceptando agora o LOC, vai voltar no grande, gol 1075. Controle Salvador, boa tarde, gol 1396, ciente da uniforme. 396, boa tarde, teleidentificação, prossiga na chegada CARI. Desça para 3.000 pés com 1.013 no ajuste. Na CARI para 3.000 com 1.013, gol no 396. Está estabilizado o localizador, gol no 755. 755, completa, chamando torre 1186. Completar em 286, gol no 755. Então 3567, vetor radar para sequenciamento, curve à esquerda, proa 220, o limite ao curso do localizador. Esquerdo 220, limite ao localizador, são 3567. Sim, Max Ray, Foxtrot. Já aguarde para acionamento, aqui ainda não possuímos a cópia. Para o táxi, o TAN 3835 com 1, 2, 3 a bordo, alternando com 5, 3 horas e 56 de autonomia. Salvador, Papa Romeu, Serra Novena Vida, acionado, pronto para o táxi. Serra Novena Vida, autorizado o táxi, seu papá, reposta em graça, pistão 7. Papará, Serra Novena Vida. Espera da 28, lá, 18,5, tanto 3835. Passarelo 2231, está partindo no pátio 3, visual contra prosseguindo o táxi, faz o mesmo, pode prosseguir. Positivo, após o tráfego, prossegue para a área remota. Sente, aguarda o tráfego, passa para o segue. Sente, que a torre prossegue? Afirmativo, reporta em passo travado, prosseguindo para o pouso, 28. Voo 1075, tráfego avistado, autorizado, pouso vista 28, vento 230 graus, 109, informa um helicóptero finalizando pouso no pátio 4, não interfere com sua próxima ação. Ok, poderia confirmar o vento, 280 com? Agora 230 com 109. Ah, positivo, ciente. Prossegue para o pouso, gol eu 1075. Para ingresso, pistão 97, que é a novanda vista. Autorizado, ingresso, reposta alinhada e pronto, cabeceira 17, Serra Nova e Vitor. Ingresso autorizado, reposta alinhada e pronto, pistão 97, que é a novanda vista. Gente, mantenha via corredores, mil pés, Capatango Hotel, Índia Índia, ajustador no 0, no 2, reporte aí na vertical de Fora da Barra. O guardião 02 está no solo controlado para o corpo. Guardião 02, solo 15, livre frequência. 15, livre frequência, guardião 02. Foi no 755, torre. No 755, na sua escuta. Só confirmar se o senhor estava na escuta, que eu tinha uma aproximação, número 2 para pouso, reporte corrigindo. Aguarde pista livre, informa os últimos 90 metros fechados. Ciente, gol na 755. Solicita nível 360 para Confins. Confins, aguarde cópia, prevista subida gole e transição Gonza, 3217. Gole e Gonza, aguardando cópia, 3217. Até o ponto de espera, Sulu, Delta Oscar. Na Afonso 090, decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3.000 pés, após curva à direita, subida Aron até a posição, após direto. Controle 199.35, aciona 54 no 3, Limex Ray Fox. Tem outro jogo 90 para a Afonso da 28, subida Aron, a pista 3.000 pés, 54 no 3, e controle, pegador do controle, 119. Q199.35 é o controle e a restrição após decolagem da 28 é manter proa até cruzar 3.000 pés, após curva à direita no perfil da Aron. Limex Way Fox Trot, livre acionamento, chame pronto para táxi. Podia coordenar para decolagem da 17? Que negativo, o controle solicitou que decolagem da pista no set com curva à esquerda não sejam realizadas, devido muito à quantidade de tráfego que aproxima visual para a cabeceira no set. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 075, levou para na Delta, prosseguindo o táxi. CA9E Vitor, aguarde estimado 18,5 da COGE. Tá bom. 755 check 3, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus e no 0 nós. Autorizado pouso, trem mais travado, com 755. Você escuta do controle em 119 decimal. Você vai prosseguir instrumento, por favor? Não, visual. Chame controle 119 decimal 8. Atrás, do Quebec Serra. Quebec Serra, prossiga. Atrás de morro, está matando 1500, do essa frase. Está na 0, está na 0, por favor. Chame controle Salvador em 119 decimal 8. Caralho. Para 1000 pés, Vitor Alfa Alfa. Para 1000 Alfa. Apoio, tudo com você. 18, mantém proa até cruzar 3.000 pés, após curva à esquerda, subida gole e transição gonga. Controle 119 decimal 35, aciona 54 no 7. Costa 34 milhas, 3.500, 3.400 pés, a prova está a frente, solicita baixar para 1.500. Contra as para que está acionando? Pronto acionamento no portão 7, 32 ano 7. 32 ano 7. Boa terra. 3567. 3567, vento 240 graus, 10 nós, últimos 90 metros fechados. Taxiway Charlie, liberada, autorizado seu pouso, pista 28, vento. Pouso autorizado, 3567, da 90 últimos metros. 1755, chame solo 121, decimal 9, solo 20. 219, gol 975. Escorrido forte, até quantas milhas? Salve Salvador, gol no 755, lembrando se escuta. Gente, aguarde cópia da autorização Guardião 03, livre acionamento. Livre acionamento, aguardando para a cópia 03. Salve, gol no 755, lembrando se escuta. 755, táxi via Alfa, aguarde informação de gate. Via Alfa, aguardando, gol no 755. Foi de tráfego, chame Torreão 118, decimal 6. 18,6, alvo. Abatão Victor Fox, Fox, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, sobrevoando a rotatória a 1000 pés. É um Papa Alfa 34, Victor Fox Fox. Ciente do tráfego, Victor Fox Fox, está 7 milhas da rotatória. Ciente, agora transferência de comunicações, Fox. Espera pela esquerda. Faltar pro final de 3 milhas da ONU-7, o Victor Paulo. Guardião 03, mil pés, corredor forte, 10 milhas afastando. Prossegue decolagem da ONU-7, curva esquerda. Controle 1, 9, decimal 35. Aciona 0103, o Guardião 03. 1 mil pés, corredor forte, afastando 10 milhas. Após decolagem da 17, curva esquerda, controle Salvador 11935, acionado 0103, Guardião 03. Guardião 03, treinamento correto, livre inicial táxi e chame a torre 1 no 8.6 para ingressar na pista no 7, Guardião 03. Táxi, top 118 milha, Guardião 03. Zulu Delta Oscar decolado aos 2-2, tem condição de curvar agora imediato à esquerda para livrar o eixo? Firma. Batango Lima, Zulu Golf, confirme procedência, POB e tipo de equipamento. Procedência Ituberã, POB 01, Charlie 402. No 1-1-8-6 obrigado. 1-7-5-5. Gate 4, 1-7-5-5. 1-1-8-6 Victor Alfa, tem autorizado pouso capoeira no 7, vento 230 graus, 1-0 mar. Ele para o Victor Alfa. Salvador, é o Papa Tango Hotel Índia Índia? Hotel Índia Índia, faça espera Itapuã 510, desse 510 faça espera 510. 510 Itapuã, Hotel Índia Índia. Zulu Delta Oscar, contato agora com o controle 1-9-35. 1-9-35. Eu ligo 1-3-9-6, final da 28, baixado, travado. Golo 3, confirmando 1-3-9-6. Complete a aproximação, guardando informação de pista livre. Temos o Airbus para iniciar a corrida. Informarei tão logo livre. Vento 230 graus, 1-0 mais. Você podia continuar o tráfego aqui a 3 milhas, 400 pés abaixo? O tráfego está visual, ingressando agora no corredor forte. Está visual mil pés. Afirmativo. Está meio próximo aqui. 2 Salvador, está passando o vivo ao Victor Fox Fox. Vitor Fox Fox, é isso? Afirma. O TAN 3835, eixo da pista 28, escopo vivo, autorizado a decolagem, vento 230 graus, 1-0 mais. Decola da 28 a 3835. Vitor Fox Fox, espera 1500 pés, sobre a rotatória, aguarda as instruções. Espera a rotatória, 1500 pés, Vitor Fox Fox. Torre, Salvador, Guardião 03, está pronto para a primeira da 1-7. Mantenha a escuta, Guardião 03. Tá, sua escuta. 1-3-9-6, complete a aproximação. A aeronave na rolagem, com a maré pista livre. A sua escuta. A pista está todo comprimento, né? É só os últimos 90 metros que estão fechados devido a obras. Positivo, obrigado. Através do portão 7, temos uma aeronave que vai ingressar no meia dúzia em mais alguns segundos. Prossiga. Autorizado, reporte liberado o pista. No 396 tem autorizado pouso na cabeceira 28. Meta 230 graus, 1-0 mais. Teve pouso, 396. Batango Zulu Delta Oscar, mantenha o corredor forte, mil pés, aguarde autorização para a subida ao nível 035. Aguarda a nossa. Controle Salvador, eu tenho 3835, decolado no perfil da Dial, transição direto. Pela proa até 3000, após a esquerda, direto gole, o TAN 3835, livre ascensão 360. Motivo, equivoquei, gole igual ao TAN 3835. Tango Zulu da Tosca, autorizado subir ao nível 035. Confirme, é ideal de nível ou de proa, Zulu da Tosca? Não, conferindo, desculpa, é o 323, o rumo agora ideal. Ciência, autorizado setor norte, mantém as condições visuais, Zulu da Tosca, subiu ao nível 035. Ciente, Oscar. Quilo Quebec Serra, informa o tráfego realizando espera na rotatória, 1500 pés. É um tráfego de pequeno porte, Quilo Quebec Serra. Reporte visual com tráfego. Olho Quebec Serra, CS. Ah, tá visual com tráfego. Vai passar no sol, Olho Quebec Serra? Para 1000 pés, Vitor Fox Fox. 1000 pés, Vitor Fox Fox, na rotatória. Trua no Fox Fox, Vitor Fox. Sente a estação ali, frequência. Vou no 396, livrou. 396, via Alfa, corrigindo. Olha, ali na sua foto. Como é que você Fox Trot, qual é a sua posição no momento? Está realizando espera na rotatória e está agora descendo para 1000 pés, que o Quebec Serra. Sim, que o Quebec Serra mantenha 1500 pés. Ah. 9,6, o portão será o 3, gol no 396. Possível táxi para o 3, gol no 396. 3 do Interlagos. Gente, espera em Paris, em 1500 pés, em mais um gol. Zulu Delta Oscar, confirme, subindo para nível 035. Afirmativo, eu tenho tráfego na frente aqui, eu vou manter 1000 pés, então. Está visual com tráfego à sua frente, Zulu Delta Oscar? Ainda negativo, autoriza subir de imediato, 035? Não tenho informação de tráfego algum à sua frente, Zulu Delta Oscar, autorizado subida ao nível 035, Zulu Delta Oscar. Ah, ok, thank you. Estamos de quebra, que eles vão subindo para o 0135. 1199 decimal 35, aciona 5150, passaria de 2231. Sente, autorizado nível 220, via UIS 42. Decola, bate em 3000 e após curva direita, na bomba Vatato. Controle 1935, aciona 5150, passaria de 2231. Confirma, deverá manter proa até cruzar 3000 pés após direita na mão Vatap, chame pronto acionamento, passarei 2231. Gente, vai chamar acionamento, 2231. Devido ao curso da Avianca, como fica melhor ingressar via Índia ou Juliette, o gol no 396? Serra mantém a rotatória, 1500 pés para ingresso circuito, torre 198 decimal 6, aquilo que vai ser Serra. Como é rotatória? E o Quebec Serra, posso esperar 1500 na rotatória, guarda as instruções. Ué. Papai, Alfa Bravo Vitor, chame agora 126, decimal 55. Pode ingressar via Índia direto do 03 também. Positivo, prossiga via... Prossiga em frente, vai ingressar via Índia para o portão 3, 1396. Índia, portão 3, 1396, grato. Alfa 03. 2-0, senhor. Go ahead for Avianca 6321, sir. Avianca 6321, please put your aircraft a little bit behind your position. Because we have a traffic going 737 that will enter gate number 3 via taxiway India. Okay, we'll have him push back a little bit further so the 737 going gate 3. Thanks. Thank you. Gol 3, correção tá 3835, chama Recife, 1-3-3-2-5, alterno 288. Já. 1-3-3-2-5, 1-2-2-8, 3-2-3-5. passar, pode prosseguir, sinal na top. Guardião 03, curve agora à esquerda e reporte levando o eixo da pista 28. Curva à esquerda, reporte lá livrando o eixo, Guardião 03. Vito Fox Fox, tem autorizado pouso 407, vento 240 graus 109. Vito Fox Fox. Gente, Vito Fox Fox, pouso autorizado, pista 197. E o Quebec Serra, desça para mil pés, desça para mil pés, passa um 360 pela esquerda, intercepte a final do capoeira no 7. Falco, baixa, burra, porra, está na falco. 225, 225 será o cruzado de voo 182, reassuma na proa de cagagem, 3235. Ingressando no corredor Interlagos, 1500 pés. Limãozinho Golf, reporte passando a rotatória, 1500 pés. Se o Quebec Serra ao completar o 360, pode prosseguir para a final da cabeceira 17, reporte 2 milhas da cabeceira. Qual é o plano? Controle em 119 decimal 35, Guardião 03. 119.35, telegráfico grato. Certo. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, chame 119.8. 119.8, 03. Gol número 2, vai na prazer. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03, mantenha mil pés corredor forte, Guardião 03. Mil pés corredor forte, Guardião 03. Pessoal on board, autonomy endurance. Yeah, I'm sorry, it's, people on board is 107, 3 hours 44 minutes, and comfy is the alternate, sir. Qual é o costo de acionamento? Autorizado backtrack, agilize na medida possível ao estacionar em frequência. Avianca 631, putting a taxi via India, Alpha, remain frequency until taxi golf. Ok, India, Alpha, hold short of runway 28, Golf, Avianca 631. India and Alpha until road short runway 28. Right, so India Alpha and the whole short of runway 28 out. Yeah. Avianca 6321. Solo passageiro 223 Zona. Pega o táxi, como número 2 do ponto de espera da 28. Vai via Juliette Alpha, mantendo a minha escuta até lá. Juliette Alpha na sua escuta, com o número 2, segue o Avianca. Justo no 012. Ah, tô no 012, na sua escuta. Tô saindo 2231. Paulo Salvador, boa tarde. Tá 3217, pushback, acionamento no 07. O navio Brasília vai passar sua retaguarda após correr em equipe de solo para iniciar seu push e retorno de táxi. Após passagem do Brasília na passarela, livre pushback, acionamento é 3217. Solo passarela, pode prosseguir pelo patch 3? Negativo. Prossiga via Alfa, Juliette Alfa, aguardando a passagem do Avianca após prossiga, com o número 2 no ponto de espera. Afirmativo. O número 2 aguarda e Juliette Alfa, passarela. Avianca, ponto meia. Avianca. Avianca, ponto meia. 2, desce inicialmente nível de voo 290. Cinco visual? Ainda não. Forte visual, já estabilizado, né? Delta Oscar, informe estimado de pouso para Terra Juliette, Charlie Quebec. Ao 05 da próxima, senhora. 1905, entendido, Zulu Delta Oscar. Oscar. Voo 1925. Torre 18 decimal meio, 1925. 18 meia, boa. Papai, vamos encerrar o medido. Só pro A240 já se aproximando com o tráfego à sua esquerda. Tem condições de inicialmente manter a pro A250 após o cruzamento com o tráfego, autoriza pro A240. Zero graus 109, ajuste 102, fica atento aos últimos 90 metros fechado devido a obras. Bom, no 925 ciente, 1012, aguardando autorização de pouso. Assistiu. NH6381, call tower 118 decimal 6. 118 decimal 6, sabe, NH6381. Alfa Charlie Kilo Sierra. Seu solo foi aos 38, lift taxi à direita, estacionado em frequência. O 925, autorizado pouso, capoeira 28, vento 230 graus, 129. Livre pouso, 928, voo 925. Lima X-Way Fox após pouso do Boeing na curta final e mantém capoeira 28. Após a passagem da linha, ele mantém Lima X-Way Fox. 1962, 1935, controle, acionado código 0202, padrão, decola da 17, curva direita, litoral, atendimento, ele matando. E o coordenador 0117, ele matando. Boa gentileza. Solo Salvador, tá 3217 para o táxi, com 98 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. No 0, no 2, report na vertical do Parque Pituaçu, Mike Eco Delta. Passar repassando Pituaçu, Mike Eco Delta. Para o acionamento, táxi decolagem, chama agora a torre 198, decimal 6, bom voo. Obrigado, Pago. Salido 231, chame a torre 198, decimal 6. 18 bem, obrigado, boa tarde, passarei 2231. Até 3217, prossigo táxi via Juliette Alfa, na minha escuta, até o ponto de espera da 28, ajuste no 012. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, ajuste no 012, da 3217. Controle, Salvador, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. Para regresso, Guardião está afastado 10 milhas. Corredor forte, 1 mil pés. Se encontra no peixe, Guardião 03, ingresse a 1000 pés no corredor Interlagos, reporte na rotatória visual com campo. Interlagos, 1 mil pés, reportará na rotatória, Guardião 03. 5025, coma o Brasil Eterno, 124, 1265. Na posição eu de 1, 2, 4, 2, 5, alternando 2, 6, 5, 5. Aumente, aberto. Então 3190, chamada agora Salvador, 119, 35.